Zoom Beatles, de Alan Goldsher. Editora Record, 352 páginas. Eu sou o Marcelo Zaniolo. Eu sou o Ari Félix. E eu sou o Diego Locô. E esse é o JPC Cast número 33. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. Queridos ouvintes, queridos amigos, queridos, enfim, ouvintes, começamos bem. Antes de mais nada, vamos introduzir o nosso convidado de hoje, Ari Félix. Seja muito bem-vindo ao LivroCast, ao JPCCast pela primeira vez, né? Se apresenta aí pra quem tá ouvindo a gente agora, pra deixar link de site, link de, enfim, Facebook, Twitter, o que tu quiser fazer de jabá agora, já fica à vontade. Olha, meu nome é Ari Félix, eu sou um grande ouvinte do LivroCast, eu sou um grande fã, tanto é que eu desenvolvi aquela ideia, assim, pra arrecadar dinheiro pro LivroCast, porque eu achei que, assim, dá um gás a mais, né? E quem sabe até o início da dominação mundial. Que pena que não chegamos lá ainda, né? Ainda. Não chegamos lá, mas vamos chegar lá. Não chegamos lá porque a gente ainda não fez nenhum LivroCast sobre o Atlas. Meu Deus, começou. Continua aí, continua, vai, segue. Ah, eu não tenho nenhum projeto, eu sou trabalhador, assim, eu passo meu tempo tudinho escutando podcast. Tem época que eu começo a escutar 1, 2, 3, 5 podcasts no mesmo dia e, assim, eu conheço um podcast novo, eu começo a escutar desde o primeiro até onde dá. E o LivroCast, eu tinha perdido um outro podcast que falava sobre livros também e fiquei desesperado procurando outro podcast só sobre livros. E quando eu achei o LivroCast, Marcelo ainda falava sozinho, era um pouco deprimente, é verdade, mas assim, era muito bom. A informação dele era bacana, eu sabia que podia ter muita coisa e eu podia crescer muito. Aí depois o Marcelo me convidou, virou uma bosta. Acabou, né? Não, muito pelo contrário. Isso, o Diego, pra mim, é o contraponto perfeito. Marcelo e Diego, assim, show. Os reis dois têm uma química muito boa, né? Eu acho que uma forma de eu ajudar vocês foi, assim, era incentivar financeiramente. Então, eu estou muito feliz por ter ajudado e tô mais feliz ainda por estar participando. Cara, só pra situar, né? O Ari é um ouvinte nosso há muito tempo já. A gente trocava e-mail, enfim, ficava conversando sobre episódios, sobre literatura, sobre o LivroCast em si, né? Sobre o projeto LivroCast. E talvez o ouvinte lembre que lá atrás, acho que no passado, acho que faz um ano já, né? Faz mais ou menos um ano, acredito eu, que a gente começou com essa ideia. O Ari começou com essa ideia. A gente começou a discutir o Patreon, a forma de monetizar o LivroCast, forma de ajudar o LivroCast a crescer, né? Então foi o Ari Félix que começou com isso. O Ari Félix, que está no episódio hoje, convidado pra gravar o JPCCast com a gente. O Ari, que também é patrão nosso lá no... Tu tá no Padrim agora, né? Eu tô no Padrim. Em reais é mais fácil pra mim. Mais fácil, né? Pra controlar é mais fácil também. Então, Ari, muito bem-vindo, tá? Muito obrigado pelas ideias, pelos bate-papos, pelos e-mails, pelas sugestões, pela força que tu dá pra gente. E vamos gravar esse episódio que vai ser bem divertido, tenho certeza. Porque, acima de tudo, o Ari Félix é aprendiz do Ari Toledo e aprendiz do Diego Locô. Não, eu sou um fã do Diego Locô, viu? Aprendiz é o Diego que tem que comer muito feijão ainda pra me alcançar. Mas vamos lá. Lide com isso, Diego, lide com isso. I need somebody, not just anybody. You know I need someone. Antes de a gente falar do livro em si, do tema do episódio, que pro ouvinte já não é mais surpresa, né? Porque tá no título, tá aqui na thumb, na imagem do episódio. Mas vamos lá, mais dois fatos importantes. O primeiro, estamos há 2 meses sem gravar... Não, 3 fatos. Estamos 2 meses sem gravar um JPCCast com o Diego. Né? Se eu não me engano, no 31 a gente gravou com o Genício, que também é patrão, e com o Igor Rodrigues, né? Lá do Drone Saltitante. E no 32 a gente gravou com o Rodrigo Ramatti e o Beber. Então, 2 episódios aí sem o Diego Locô aqui no JPCCast. Sabe o que acontece? Quando tu fica desempregado, tu pensa assim, putz, pelo menos assim, eu vou ter um tempinho pra descansar um pouco. Mas não, aí todo mundo que te cerca quer um pedacinho do teu tempo. Me faz um favorzinho. Não, é só carregar um armário, é só fazer uma mudança. Não, é só levar uma coisa pra não sei aonde. E é sempre em data de gravação, né? Data e horário. Não, mas você não tá empregado como co-host de um LivroCast? Ah, é, pois então, é. Eu sou... Não, cara, você tá empregado. Só não tá ganhando nada com isso, só isso. 20 salários mínimos, né? Não, 100 salários mínimos. Exatamente, com C, né? Com S. Desculpa, com S. Caralho, eu tô grog. E o Ari Félix, ele comentava sempre, caraca, mais um episódio sem o Diego, como assim? Mais um... E, né, eu fui ficando sem graça, então o Diego tá aqui hoje, o Ari também está. Vou contar um segredo, é porque eu tô investindo o meu pouco tempo de leitura no Nome do Vento. O quê? Como que é? Repete, por favor. O Nome do Vento. E é coisa pra caralho pra ler. Segredos, cara, do LivroCast, bastidores do LivroCast. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Mas eu chego lá. Ficou feliz, Ari? Oh, mais ainda, já tava feliz antes, agora fiquei mais feliz ainda. Que noite inesquecível a noite, né? É, eu vou escrever isso no meu diário. Então, o primeiro fato importante é que o Diego está de volta, muito em função também do pedido do Ari. O segundo fato importante é que depois de muitos episódios, quem escolheu o livro do JPCcast, como vocês devem estar imaginando, não fui eu, foi o Diego. Então, vamos ver o que ele separou pra gente. É só uma observação, até agora eu não faço ideia de que livro que é. Exato, e o terceiro fato é que o Ari não sabe que livro que é e nem qual autor que é, tá? Então, hoje nós vamos falar, peraí que eu vou colocar a sinopse e a capa do livro aqui no Skype, pro Ari ter em primeira mão o prazer de adivinhar qual é o... de descobrir qual é o tema do episódio que ele vai gravar. Então, o episódio de hoje vai ser um JPCcast sobre o livro Zumbitos. Paul Está Morto Vivo, do autor Alan Goldshaw. Exatamente. Que sacanagem. Cara, bastidores. Repito, livro escolhido pelo Diego a pedidos do Ari, que tinha saudade do Diego. Cara, assim, ó, bastidores, tá? O Diego me mandou essa capa pra falar no JPCcast e eu não acreditei. Eu olhei e não acredito, cara, que droga esse cara tá usando, né? Então vamos lá, eu vou ler a sinopse aqui pra vocês, tá? E daí a gente começa a discutir sobre o livro. Nessa divertida releitura da trajetória da mais famosa banda inglesa, acompanhamos os principais acontecimentos na vida desses mitos do século XX. Porém, com um pequeno detalhe, os músicos são zumbis. Não os lentos e imbecilizados zumbis, aos quais estamos acostumados, mas zumbis espertos, rápidos e cheios de sex appeal, além de alguns truques de controle mental. Entre sangue, suor, guitarras e ye ye ye, e a perseguição do implacável caçador de zumbis Mick Jagger, eles são atacados por um... Cara, é impossível. Nossa, tem a cara do Diego, meu. Acho que o Diego que desenhou essa capa tá pra zoar, porque não pode. Ai, desculpa. Caraca, cara. Deixa eu me recuperar. Ai, cara, é impossível ler a sinopse sem rir, cara. Eu tava tentando manter um tom sério que eu não consegui. Vou repetir, tá? Muito e cheios de sex appeal, além de alguns truques de controle mental, entre sangue, suor, guitarras e ye ye ye, e a perseguição do implacável caçador de zumbis, Mick Jagger. Eles são atacados por uma... Complicado. Esse vai ser complicado. Ai, caralho. Ai, cara, eles são atacados por uma ninja. Nossa, não, isso nunca foi tão demorado. Eu vou desligar no microfone do tempo, cara. Liga não, tá? Acho melhor desligar, depois eu volto. Eu tô ouvindo, não, tá? Não tem problema. Deixa eu me concentrar que é... Cara, é que essa frase que vem agora é forte, tá? E a perseguição do implacável caçador de zumbis Mick Jagger, eles são atacados por uma ninja. Uma ninja do oitavo nível, Yoko Ono. Ai, minha cabeça tá doendo. Condecorados pela rainha e consolidam uma invasão mundial. Caralho, que sinopse. Caraca. Vamos pegar um ar aí, cara, que eu tô precisando, pera aí. Ui, ai. Bom, então, voltamos à sinopse. Fazia tempo, cara, que a sinopse não ficava no episódio. Eu faço questão de colocar pra ele. Eu não vou conseguir ler de novo se eu fazer a introdução. Então, vamos começar do começo, cara. O que vocês acham desse livro? Ai, caralho. Diego, vamos lá, começa contigo, cara, que não tá rindo aí. Por que que tu indicou esse livro pro LivroCast, cara? Eu tava dando uma volta na livraria, como geralmente todos os livros que eu escolhi pro JPCcast foram assim, eu tava dando uma volta, e olhando assim, qual capa chamava mais atenção pra fazer o JPC. E não tinha como parar e não olhar esse livro. Primeiro que é aquela icônica capa deles atravessando a... Abbey Road, enfim. Isso. Porém, ela é toda ilustrada, como se fosse um desenho, né, uma foto, e os caras são zumbis, cara. Não, cara, começa com trocadilho de nome, Zumbitos, né? Não, o primeiro que chamou atenção foi a capa icônica, né? Quando eu cheguei mais perto, assim, Zumbitos, cara. Cara, vocês estão com a capa aberta aí? Sim. Não, não parece um cocô saindo com o nome do livro? É sério, cara. É, se tu virar de cabeça pra baixo, pode ser um cocô, mas ele normal é uma fumaça subindo, né? Mas parece a fumaça ou parece um, sei lá... Pra mim é uma fumaça. Caraca, velho, eu não tô acreditando nessa capa, cara. Você tá olhando de cabeça pra baixo, Marcelo? Não, tô normal mesmo. Mas tá, assim, ó, eu vou tentar, como sempre, trazer um pouco de conteúdo aqui pro JPCcast, tá? Então, antes de saber o que o Ari tá pensando, o que o Diego também sentiu a sinopse, eu queria trazer o seguinte fato. Alan Goldsher, que é o autor desse livro, né, ele é americano, e ele escreveu mais de 10 livros de ficção e de não ficção. Além disso, ele escreve também sobre música e esportes pra jornais e sites, né, principalmente sobre basquete, eu acho que ele tem alguma coisa a ver com o Chicago Bulls, eu posso ter errado. Segundo a Wikipédia também, né, enfim, é uma fonte muito importante aí de... o Alan Goldsher, ele colaborou também como ghostwriter em vários projetos de várias celebridades, tá? Aí incluindo, tem alguns nomes aqui, né? Vamos ver se vocês conhecem. Incluindo o diretor, ator e comediante Kevin Pollak, o diretor de cinema Toby Hooper, né? E alguns outros aí. No site do autor, a primeira coisa lá em cima é o seguinte: o que eu posso fazer por você e por que eu devo ser ghostwriter, né? Então ele vende o serviço, realmente, né? É um dos serviços que ele presta. Além de escritor, ele é baixista profissional, já tocou com a Janet Jackson, com a Cypress Hill, com Naughty by Nature. Tocou também no Grammy Awards em 94 e mora atualmente em Chicago. Acho que é por isso que ele escreve sobre Chicago Bulls, etc. Então é um cara aí que ele vende um serviço de escrita, que ele tem vários livros publicados, né? E um dos livros é o Zumbitos. Então, quer dizer, ele é músico e escreve pra caralho. Isso, né? Resumindo, então tudo a ver que tem com esse livro, né? Um livro escrito. Achei outro livro dele aqui, Paul is Undead. É o mesmo livro. É o mesmo livro? É o mesmo livro. É que esse nome, tá? Ele é fora do Brasil, é Paul is Undead. Ah, né? Ok. E no Brasil foi traduzido por Zumbitos. Parabéns para a editora Galera Record. Ficou muito bem, ficou muito bom. Eu até vi alguns blogs, resenhas a respeito e tal. Eu vou até salientar um aqui, deixa eu ver rapidinho, só pra não dizer que eu, né, que eu li não dá fonte. 1,5 metro de livros da Babi. Depois o link tá aqui embaixo. É, falando que essa tradução pro brasileiro de Zumbitos, né, e não de Paul is Undead, faz sentido porque o livro não é sobre Paul McCartney. Inclusive fala mais do John Lennon do que o Paul McCartney, entendeu? Então seria errado, tipo, ter um livro com o nome de Paul McCartney e falar mais do John Lennon. É que no brasileiro aqui, no caso do português, foi feito um trocadilho, né? Com a palavra Beatles e zumbi. Já o Paul is Undead é de acordo com aquela lenda de o Paul está morto, blá, blá, blá. É, colocar outro cara no lugar e aqui ele está morto vivo. Caraca. E aí, como é que funciona? Pelo que eu pude perceber, lendo resenhas, repito, esse livro é uma biografia, tá? Ele traz fatos verídicos, né? Ele se baseia na história real dos Beatles, colocando pitadinhas de fantasia, de ficção, que logicamente são zumbis, né? Então ele compara, por exemplo, todo mundo sabe que Beatles é uma banda inglesa, né? E que os Rolling Stones também. Então ele coloca, tipo, Mick Jagger como vilão dos Beatles, porque logicamente, no mundo real, fora da fantasia, os Beatles e os Rolling Stones disputavam o primeiro lugar, né? Digamos assim, das bandas mais importantes, mais clássicas e tal. Então o Mick Jagger, nesse livro, é um caçador de zumbis. Ah, tem mais a questão que eu falei ali da Yoko Ono. E essa métrica também não é a mais original, a gente já viu isso também naquele do Abraham Lincoln, né? Isso que eu ia falar. Mas falei primeiro. Boa. Eu vou editar e vou falar eu primeiro. Tô brincando. Aí, tipo, é uma forma de trazer uma... Por exemplo, eu não sou leitor de biografias, tá? De história, assim. Eu não sou leitor. Eu não gosto. Tem gente que adora e é o que mais lê. Eu acho que é uma nova forma aí de tu vender uma biografia, né? Tornando um pouquinho mais atraente pra quem não curte aquela coisa só de realidade. Eu sou assim, não sei se o Diego e o Ari também são. Eu acho que a biografia dos Beatles já seria uma coisa que nem tudo é realidade, né? Já que tem todas essas lendas do Paul e outras coisas. Tipo, se tu for ver todas as capas outros discos depois que eles dizem que ele morreu, tem alguma coisa de significado e tal. Eles se aproveitaram muito dessa história pra vender mais também, pra fazer essas brincadeiras. Então, a biografia dele já é cheia de romantismo, sabe? Cheia de ficção. De algumas pessoas, eu vou mais pela pessoa. Por exemplo, os Beatles. Os Beatles já assisti alguns documentários, então eles eu até leria. Mas assim, eu nunca fui muito atrás de biografias, não. E deixa só, a gente ficou falando aqui do Paul McCartney e tal. Qual é essa lenda da morte dele? Você sabe mais detalhes, alguma coisa? Não? É que o Paul seria o primeiro Beatle morto, né? Aí substituíram ele por um outro cara que era parecido, um sósia, e continuaram tocando. Aí fingiram que ele tá vivo. Não, não, esse é o mesmo, assim. Mas tem muita gente que bate o pé nisso aí. Tem uma questão de que ele era destro no primeiro show e tal, e depois virou canhoto, né? Umas coisas que ele não fumava, ou depois passou a fumar, ou o contrário, umas coisas assim, né? Como se a pessoa não pudesse mudar, né? Se começou de um jeito, tinha que morrer daquele jeito. Mas se você olhar a própria história dos Beatles, eles mudaram pra caramba. Especificamente dessa parte ali do fumar, é o que tá nessa parte, né, nessa capa também do livro, é que o Paul era canhoto. E na capa do livro ele tá segurando o cigarro com a mão direita. Caralho! Ele é o único descalço, porque enterrava as pessoas descalças. Aí tem, eles são tipo com traje como se fosse indo pro enterro e tal. E ele deixa tá... eu perguntar então, cara, vamos lá. O que vocês acham de zumbi, do tema zumbi? Ele tem espaço ainda? Já tá saturado? Tem apelo? Começar pelo Ari agora, vai lá. Olha, vocês chegaram a ver aquele Orgulho e Preconceito de Zumbi? É, do mesmo autor do Abraham Lincoln, né? Então, tem a galera que gosta e isso daí é paixão, né? É igual um subgênero de fantasia. A pessoa gosta de fantasia, então onde tiver fantasia ele já tá interessado. Ou meio interessado. Quem gosta de zumbi, ele já tem 50% de chance de ele querer ver isso aqui. Mas eu acho que não. Acho que não tem como saturar. A criatividade é o que manda. Se você vai... Se é útil, se não é, se vai ser legal ou não, vai ser o escritor que vai mandar. Cara, e a gente trouxe um tempo atrás aqui no LivroCast também, tanto no JPC Cast como no LivroCast, uma entrevista com os autores, aquele Corporate Zombie, né? Que tinha, porra, era um livro... O livro é como se fosse um manual de sobrevivência corporativa, assim, de o que fazer, o que não fazer e tal, mas com uma temática de zumbis. Então dava um atrativo a mais pra quem gostava de zumbis. Né? É, a desculpa perfeita, né? Olha, chefe, esse livro aqui é sobre corporativo, assim, é bom a gente estudar um pouquinho. Mas tem zumbi? É, não, não, não liga pra isso, não. Só lê aí, bacana. É, eu não sei se é o tipo de livro que tu dá pro teu chefe ler, entendeu? Como é que você tá catequizando as pessoas, né? Igual uma pessoa que gosta de sci-fi. Ah, tenta vender, fazer os outros gostarem de sci-fi de qualquer forma. Não, sci-fi é a melhor coisa que há, é muito criativo, você pode explorar tecnologia de forma que você nunca imaginou. Então, ele tenta forçar aquilo ali como se fosse a oitava maravilha do mundo moderno. Então, a mesma coisa a pessoa que gosta de zumbi. Ah, tem zumbi, então já é bom. Ou pessoas que de repente não gostam de zumbis vão passar longe, né? Passar, daí já de cara já vê que não é pra mim, né? Que eu sei que tem gente que pensa já que ou que não curte o tema ou que acha que saturou já. Eu conheço um cara que não gosta muito de zumbi. É, eu conheço gente também que não gosta. Não sou eu até gosto ainda. Mas... Eu não, eu não gosto. É, tu que tava falando de si mesmo então, cara? Eu tava falando de mim mesmo, cara. Velho, eu já tentei assistir muita coisa de zumbi, Walking Dead, Madrugada dos Mortos, cara. Eu, assim, eu não vejo graça, sabe? Então, eu vou te dizer, o primeiro exemplo que tu citou já não é sobre zumbis. Walking Dead não é sobre zumbi. Walking Dead é sobre o comportamento humano em situações extremas. Assim como zumbi, todos não é sobre zumbi, é sobre Beatles. É sobre Beatles, exatamente. Então, o background de zumbi é só pra mostrar um mundo caótico, hipotético, qualquer um que seja, e a situação extrema de fome, de racionamento de alimento, e como as pessoas se comportam pra conseguir aquele alimento e tal. Aí tem as tribos e tudo mais. Talvez olhando dessa forma, eu fique um pouco mais interessado pelo The Walking Dead. Mas aquele Madrugada dos Mortos Vivos, por exemplo, que o pessoal... Não, esse aí é sobre zumbi. Paga pau pra caramba, fala demais daquele elogia, eu assisto e tô nem aí, sabe? Não vejo graça, eu chego no final e eu... Ah, finalmente. Então, esse tema de zumbi assim, pelo zumbi mesmo, não me chama atenção, não. Cara, assim, ó, aí vendo novamente, voltando aos blogs, né, que eu pesquisei. O Parece, cara, posso estar enganado, mas no Scoob esse livro tá com 3 estrelas, tá? Exatamente 3.0 de nota, e no Goodreads com 4.2, eu acho. De 5 também, né? Então, tá ali na média, pra cima, né? No Brasil parece que não fez tanto sucesso como lá fora, né? Não, eu não sei se é. lançamento esse ano ou não, ou se foi só coincidência que o Diego viu na livraria. Mas o pesquisando, cara, esse livro parece que é um livro pra fã de Beatles, né? Nesse 1,5 metro de livros que eu mencionei antes, esse blog ali, a resenhista dela fala o seguinte: Zoom Beatles é um livro pra todo fã de Beatles que adoraria ter a notícia de que John Lennon e George Harrison ainda se encontram entre nós, sabe? Então, sei lá, e parece que o autor, ele trabalha com bastante... O autor se coloca no livro como narrador, como um personagem, né? E daí ele faz entrevista com pessoas, não só com os Beatles, ele faz entrevista com pessoas do meio, com o próprio George Harrison, Ringo, Paul e John Lennon, né? Também pega cinegrafistas, amigos de infância do pessoal, ex-integrantes da banda, produtores, a Rainha da Inglaterra parece ter um capítulo também. E também tem coisas escritas, não sei se são escritas ou narradas, né? Pelo diabo e pelo próprio Deus, sabe? Então, assim, ó, é uma coisa bem pop, bem fantasiosa, bem ficcional, assim mesmo, né? Mas, de algum modo, o parâmetro real que é a história dos Beatles, né? E quem aparece é só icônicos, né? Não tem nenhum anônimo. É, só gente grande, né? É só icônico. A rainha, Deus, né? Diabo, qual deles é maior, não sei, não saberemos. Os Zoom Beatles, né? Os Zoom Beatles, são quatro, Deus, só um, então os Zoom Beatles ganhou. Ao meu ver, cara, é um modo novo aí de encarar biografias. When I'm by myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking the words of wisdom, let it be. Vamos perguntar um pouquinho da capa, cara. O Diego falou que foi a capa que chamou a atenção dele, né? Foi a capa que fez o livro estar aqui hoje no JPCcast. Lógico que esse episódio aqui a gente tá mais leve, brincando, dando umas boas-vindas pro Diego, né? Conhecendo o Ari Félix, que é outro comediante. Enfim, estamos aqui num clima leve, demos risadas lá atrás já, né? Mas eu queria saber de vocês, cara, do Ari agora. A melhor coisa foi a sinopse, cara. A coisa mais engraçada até agora foi a sinopse. Mas eu queria saber de ti, então, Ari, o que tu acha da capa, cara? Das cores, Da organização? Eu gostei muito da capa, cara. Assim, eu tava olhando a capa americana e, pra variar, a nossa capa dá de 10 a 0. Cara, a capa americana, deixa eu procurar aqui. Boa comparação. Parecida com a brasileira, mas era um esgoto, um negócio assim. Isso, e as cores também, assim, tão assim, como se tivesse tudo sujo. Estranho, que tem um muro, um buraco, né? E tá estranho, não gostei não. Mas a brasileira tinha que estar realmente a capa e umas cores bem fortes, bem chamativas. Ativas. Eu acho bacana. Sabe o que não faz sentido na capa americana? As faixas dentro do esgoto são feixes de luz da grade do esgoto. Boa, boa. Porém, eles estão andando por sobre as faixas e não tem a sombra deles na faixa. E tem um fusca dentro do esgoto, né? É, e tem um fusca dentro do esgoto. Então, isso não faz muito sentido. Caralho. Ou tá carregando os próprios pés, é isso mesmo? É, isso mesmo. Cara, assim, ó, ele tá mais baixinho que os outros, né? É que o pé dos outros tava de sapato, tava protegido, né? O dele tá meio podre, tava descalço, caiu. Como sempre, né, aqui embaixo na postagem tem link da capa brasileira, capa americana, link pra compra, etc e tal, pra você comparar também. Eu acho a capa brasileira mais bonita, e o que eu acho da capa, tá, é que ela, eu não sei se vocês conhecem esse tipo de arte, aqueles quadros, não é pra parte, mas enfim, tu vai numa livraria, sempre tem a Saraiva, na Catarinense, aqui em Florianópolis tem, na Curitiba também tem, enfim, imagino que todas tenham, aqueles quadros de Beatles, de banda, de logos, né, se tirasse os Beatles e colocasse só, tipo, essa os zumbis atravessando a rua, né, como a Abbey Road, pra mim, venderia muito, assim, as cores como um quadro pra pendurar na sala, no quarto e tal. Nem precisaria tirar os Beatles, se fizer a capa, um pôster e moldurar, já tá foda, cara. É, o trocadilho vale por si só, né? Não, tá muito bom, gostei. Como capa, ela tá perfeita. Eu não gosto muito do subtítulo, né, do brasileiro. Paul está morto-vivo, é mais uma... Que é o título do americano. Isso, é mais a menção ao título americano ali, né? Tem mais algum easter egg na capa, será, cara? Diego, sua vez. Fora o fato do John Lennon estar de branco e brilhando, parecendo um anjo, né? Cara, boa pergunta. Assim, pelo que eu vi, esse trocadilho mesmo. Não tem mais nada muito... É, o resto tá todo mundo de escuro, só ele tá de branco. Aquela fumaça aqui parecendo um cocô de cabeça pra baixo. Linda. Marrom. Não sei por que esse marrom ali em cima, mas enfim. Ainda mais nesse formato, né, cara? Acho que foi uma trollagem do ilustrador, cara. Não, acho que é só uma questão de estética mesmo, de usar o vermelho e o amarelo pra chamar atenção. Um contraste bom e... Tá vendo que tá faltando uma faixa ali no último pé lá? Tá como se fosse... Tem as faixas tudinho e essa tá faltando. No pé do Harrison, né? Isso. Perto do selo da galera. Pode ser até por causa do selo, de repente, né? Não, mas o selo tá marrom. Talvez fosse... É, não sei. Tem uma sujeirinha na âncora ali também, então não teria por que não colocar, né? Boa pergunta, não sei. Não sei mesmo. Cara, assim, ó, eu tô pensando o seguinte, cara. O Diego mencionou ali o Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, né? Isso, do Seth Garham Smith. Exato, Seth Garham Smith. Parabéns, Diego. eu, tava, eu, tava lembrando, porque assim, a história do Abraham Lincoln eu já conhecia pro colégio, cursinho, faculdade, história, TV, né, enfim, cultura pop, só que ela fixou-se na minha cabeça muito mais por causa do livro, que ele usa o vampiro ali pra explicar alguns posicionamentos do Abraham Lincoln, né, e por mais que eu saiba que o vampiro não existe, né, que é uma ficção, me ajudou... Quem falou? Mas assim, falando sério, tá, me ajudou a decorar, a entender a história do Abraham Lincoln. Quando eu penso nele, eu já penso no vampiro do Atá. Ele defendia isso, era contra aquilo, por esse motivo, sabe? Talvez, cara, o paralelo com os zumbis aqui, cara, fique criativo, fique legal, fique engraçado com essa capa que eu tô aumentando ela aqui pra procurar easter egg, sabe? E ajude tu a marcar também uma história de uma banda tão importante, sabe? Cara, ela não precisa, velho. A banda não precisa de um livro pra poder ser marcante. Porque essa banda foi tão consumida, tão assim, sabe? Quando você pega uma laranja e espreme até começar a sair o sumo da casca, é o que fizeram com os Beatles, porque eles foram muito vendidos, assim, tudo deles até hoje é muito explorado, eles na cultura pop eles são reverenciados ainda, então isso aqui acho que é mais pro o autor ganhar um em cima deles do que homenagear eles, é mais pra aproveitar a fama dos Beatles e colocar zumbi na conversa. Então, quem gosta de Beatles e gosta de zumbi, já comprou. Ou pra própria família deles ganhar, né, porque licenciaram tudo, né, desde cueca até, sei lá, deve ter até a geladeira dos Beatles, não sei. Será que é licenciado esse livro, cara? Deve ser, né? Deve ser. Não ia usar Beatles bem grande ali na capa se não fosse, né? Cara, eu não tô acreditando ainda que o Diego reparou que o cigarro está na mão direita do Paul. Não, isso é história, né, antiga já, de quando lançaram o disco. Já estava na mão direita do Paul. Ah, não lembrava disso. É, como eu falei, a capa do livro é chupada, escarrada da capa do disco, assim. Tem uma... Eu tô conseguindo ver a placa do Fusquinha aqui. DLP5493. O que será que é isso? É, a capa do Fusca no disco é outra. É LMW28IF, que também tinha um significado que eu não lembro. É, deve ter um significado também, talvez seja a tradução, né? Porque, lógico, o CD foi feito em inglês, né? A brincadeira. Mas você tem que tomar muito cuidado, porque uma coisa é o que quer dizer realmente, e uma outra coisa é que os fãs forçam pra entender. Porque tem muitas vezes uma coisa não quer dizer nada a ver daquilo, mas a pessoa gosta tanto assim, quer dar tanto sentido aquilo, que ele começa a fabricar essas coisas. Às vezes tem uma coincidência e ele fala, não é uma coincidência, foi proposital. Então, não dá pra saber exatamente, né? When the night has come. Caras, então faremos o seguinte, duas perguntinhas pra encerrar o episódio de hoje, né, sobre o inesquecível, um dos episódios mais engraçados do JPC Cast de toda a história, se não o mais engraçado. Vocês gostam de Beatles e qual é a nota de expectativa de leitura? De 1 a 5. Começando pelo convidado, pelo patrão, pelo, enfim, motivador Ari Félix. Eu gostei muito, mas muito da capa, a sinopse assim, sabe, me deu muita curiosidade. Eu daria nota 4 de expectativa. Caraca! Sério? Sério. Aquela, caraca. Com aquela, não tanto pela capa, mas pela sinopse. A sinopse me... É que é verdade. Eu acho assim, a minha nota vai ser diferente, depois eu falo ela. Mas o trocadilho da capa é tão escroto. O Zoom Beatles é tão piadinha do Diego Locou que, tipo, tu... Meu velho, eu não vou ler isso, né? Aí quando... Você não prefere ler, você quer ao vivo, né? Não, tipo, pô, sério. Beleza, vale como capa, eu já dei risadinha que acabou, né? Aí eu comecei a pesquisar e vi que era um livro sério, que o cara se dedicou pra escrever e tal, sabe? Que tem coisa ali real, isso lá o quê? Brincadeiras, lógico, né? E tu, velho, não é que esse livro não é só aquela brincadeirinha da capa, ele traz mais alguma coisa legal aqui dentro? Tipo, como é que vai ser o Mick Jagger caçador de zumbi, sabe? Como é que vai ser a brincadeira ali? Velho, se ele for muito sério, vai me decepcionar. Só isso que eu te falo. Não deve ser sério, nem um pouco. Não, né? Tem que ser totalmente pastelão, tem que zoar bonito aqui, porque eu quero rir, porque por essa sinopse, cara, eu quero rir. O episódio é um retrato disso, né? A gente começou rindo, não acreditando e acabou falando sério, né? Mas, Ari, tu gosta de Beatles, cara? Eu perguntei, tu não respondeu? Sim, sim. Tem muitas músicas deles, já parei pra baixar a discografia deles. Assim, eu não fico assim, remoendo eles, não. Eu, de vez em quando, me dá uma ideia assim, eu vou lá e começo a pesquisar a discografia de alguém. Aí eu mergulho nela durante uma semana, aí acabou isso aí, eu não enjoei, não quero mais. Depois de uns meses, tu volta a ouvir. Aí, se tiver tocando na rádio, assim, aí eu curto bastante. Tem muita música boa. já assisti muito documentário deles também, algumas coisas sérias, algumas coisas assim que me arrependi de ter começado, mas sim, curto muito eles. E tu, Diego, gosta de Beatles? Qual é a tua nota de expectativa de leitura? Então, não sou aquele fã aficionado por Beatles, mas gosto muito do trabalho deles, não do trabalho todo, mas algumas músicas específicas, e gosto de Zumbis. A capa me chamou muita atenção, a sinopse mais ainda, porém, é como o Ari tava falando, o conteúdo do livro é que pode ser que não seja tão engraçado quanto todo o resto, entendeu? Por isso minha nota vai, de expectativa vai 4, porque eu não conheço nenhum trabalho do Alan Goldschmidt. Então posso vir a me decepcionar ou não com o conteúdo. Espero que não. Cara, eu posso falar uma grande besteira, tá? Mas, olha, bem-vindo ao grupo. Aproveitar que a gente tá no tom mais de... A gente tá jogando pela capa, Marcelo. Não tem como não falar uma besteira. Já que a gente tá num cast mais de zumbaria... começou bem, mas acabou muito caralho. Barato. Agora o Marcelo vai dizer que as músicas do Zumbis é tudo toca na aula de zumba. Caralho, cara, não. Eu vou comparar, talvez, tá? O que eu tô esperando desse livro, desse autor, do Alan Goldschmidt, é algo mais no nível de Nick Hornby, assim, do Alta Fidelidade, sabe? Que, tipo, gosta de música e tem uma linguagem mais brincalhona. Lógico que eu sei que são livros completamente diferentes e tal, e devo estar falando uma besteira, mas... Na verdade, você não sabe, porque você não leu ainda, né? Exatamente, fique claro, né? Eu volto ao que eu falei antes, tá? Eu imagino que essa seja uma forma nova de se explorar a biografia, de se tornar atraente pra um público que não consome biografias, trazer Beatles pra uma linguagem mais jovem, né? Beatles sempre vai vender, eu acho, não tem como falar que não vai vender, né? Mas tem uma geração nova aí que talvez não conheça tanto quanto a gente conhece de Beatles e tal, é interessante. Agora, vendo a capa, é o que eu falei, ela causa aquela brincadeirinha de tutum pss, do Zoom Beatles, né? E depois disso, eu, cara, não tenho vontade de ler, assim, por mais que fique curioso, é uma curiosidade que eu não pagaria pra ver, assim. Eu daria, tá? Não me xinguem, nota 1 pra esse livro. Tipo, não vou ler de jeito nenhum. Expectativa, claro, assim, ó, não vou ler de jeito nenhum, não tô nem um pouco interessado. Pesquisando um pouco, tá? Eu aumentaria e aumento pra nota 2, só pra dizer que, tipo, é mais do que eu esperava, sabe? Mas ainda vai passar longe da minha estante, cara. Tá aí, quem sabe, um nicho que eu posso explorar. Eu pego uma biografia pronta e dou uma zoada. Claro, tua cara. Eu só achei uma coisa bem interessante. Dessa vez, o Marcelo não ficou em cima do muro sobre a nota. Você reparou, sim, Diego? Sim, nem tentou ser político, né? Ah, não vou ler. De fato, não vou ler. A não ser que eu ganhe o livro e não tenho o que fazer, assim, tipo... Não, ele deu 0, ou quer dizer, 1, e depois assim, eu vou dar 2, assim, porque eu li uma coisinha, achei interessante, mas a nota é 1. E não vou ler. Então, editora, se quiser mandar o livro pro Marcelo, não tem problema, ele não vai ler, mas ele me dá, eu leio. Manda pro Diego já, né, facilita meu serviço. Caralho. Falar com a gente, mandar uma pergunta, fazer uma crítica ou enviar sugestões, você pode escrever na parte de baixo da postagem, no local destinado aos comentários, ou enviar um e-mail para livrocast@locotopia.com.br. Lembrando sempre que Locotopia se escreve com a letra K. Agora, se você quiser saber de tudo o que acontece no Livrocast ou acompanhar as nossas redes sociais, você pode nos seguir no Twitter, no @livrocast, e curtir a fanpage facebook.com/livrocast. Então não deixe de enviar seu feedback, de interagir com a gente, de nos ranquear no iTunes e, claro, de indicar o Livrocast para todos os seus amigos. Diego, eu não sei o que faz mais tempo, cara. Participar de um JPCcast, cara, ou se a gente gravar comentários. Diego, me lembra, tu participou de um podcast que não foi o Livrocast esses tempos, não teve? Alguma coisa assim? Sim, eu participei de um podcast muito legal. Vamos começar pelo começo, né? Qual foi o podcast? Eu participei de uma gravação do Covil Geek, que a gente falou do livro do Pelé, Marcelo. Pelé? Que livro do Pelé, cara? Ainda essa piada? Porra, 2 meses depois dessa piada ainda, cara. Tu participou, o Basso, o Beber, a Priscila, isso, né? Só os excluídos do livro participaram. Cara, eu vi o episódio, tá? Eu fiquei lisonjeado com os elogios da minha pessoa, fiquei felizaço pelo feedback, e não só do meu, cara, mas de todo o livro. Tipo, eu tinha lido o livro já antes de ouvir o episódio, né? O link tá aqui embaixo na postagem, logicamente, né? Com o Viu Geek 54, Sentimentos à Flor da Pele. Eu tinha lido o livro já, e eu tinha tido uma nota, depois de ouvir o episódio, a nota melhorou, cara, porque realmente vocês elencaram pontos positivos falando de conta a conta, assim, foi muito bacana. bacana. Link aqui embaixo na postagem. Se você apoiou o projeto, ouve lá que vale a pena. Se você não apoiou o projeto, mas talvez tenha interesse em comprar alguma coisa, temos livros ainda. Eu tenho livros ainda. Se quiser, é só me avisar que a gente conversa por Facebook, por e-mail, Twitter, enfim. Tá? Dá uma... Clica no link aqui embaixo, Covil Geek. Eu conheço o podcast dos caras, que é muito foda. Ouve esse episódio, ficou muito legal. E, enfim, é um projeto feito de coração, né? Acho que valeu participar, Diego. Foi surpresa, cara. Não sabia. Diego, a gente tem algumas coisinhas pra fazer, cara. Faz muito tempo que a gente não lê comentários, não grava esse quadro aqui, né? Vamos começar pelo final. Vamos começar pela parte dos padrinhos e patrões, pode ser? Opa, quem chegou na aldeia? É, exatamente, cara. Chegou muita gente na aldeia. Só deixa eu confirmar aqui se é... Se é verdade? Não, é verdade. Só quero... Onde que eu parei aqui? Chegou, por exemplo, vamos lá. Chegou o Rodrigo Quirino. É um Quirino esse cara. Rodrigo Quirino, né? Querido. Uhum. Aqui em Floripa se fala querido, né? Querido. Isso. Não é querido, né? É padrinho nosso, cara. Um escrivão nosso, tá? Chegou também o José Carlos Soares da Rosa, também pelo Patreon, um aldeão. Sejam os dois muito bem-vindos. O José Carlos é um aldeão que trouxe aí um livro pra biblioteca, um livro clássico, né? Meu Deus, Diego. Em nome da Rosa. José... Eu acho que vai parar de pagar depois dessa, cara. Ah, não, foi horrível. Tá, tira. José, desculpa. Mas José e Rodrigo, muito bem-vindos, né, pelo Patreon. E pelo Padrim, cara, chegou o Alex, lá vem piadinha. Duas piadas no nome dele, tô prevendo já. Alex Primo Brustolin. Bem-vindo. Não faz piada, Diego? O que é isso, cara? Não, só porque tu já tava esperando piada, eu não faço. Né? Alex Primo Brustolin, muito bem-vindo também. E a Micaela, cara, Micaela R. Muito obrigado os dois aí que chegaram pelo Padrim. Então, quatro patronos, quatro padrinhos novos, né? Ajudando o Livrocast a se manter, apoiando a causa e espero eu que aprovando as edições, os temas, as gravações, né, as conversas e se divertindo bastante, que também é o nosso intuito. Não só aprovando, mas contribuindo bastante, né, Marcelo? É um pedinte. Não, contribuindo para os temas, para a discussão. Ah, claro! Mas, Marcelo, eu acho que tudo que eu falo é dinheiro, cara, como assim, velho? Sempre. Mas é isso mesmo, cara, não só padrinhos, né, os padrinhos mais do que todos os outros têm mais acesso a gente, né, tem a aldeia e tudo mais, então interagir, dar dica, sugestão, cobrar da gente, fique à vontade. Quem não for também, aqui embaixo tem link do Padrim e do Patreon para conhecer o projeto, se puder ajudar, ajuda. Ou também, se só quiser dar dicas e sugestões, tem nossas redes sociais, né, canais de comunicação aí para entrar em contato. Façam isso, por favor. Diego, agora alguns comentários rápidos, cara, pode ser? Sim. Alguns comentários que eu separei aqui, não é de nenhum episódio especial, tá? São coisas mais aleatórias, mais bacanas de serem lidas aqui. Começando pelo comentário aqui do Cleberson Rodrigues, tá? Ele mandou um e-mail falando, parabéns Marcelo e Diego, né? Quero que vocês saibam que vocês têm sido, os meus principais influenciadores na hora em que me encontro em frente a uma estante de livros. As suas indicações de podcasts pesam toneladas. Ô, Cleberson, sempre que você olhar pra uma estante cheia de livros, você escolhe, porém você volta pra casa e clica no link do post e compra. Ops. Viu, cara? Só fala de dinheiro. Tenho razão. Cleberson, obrigado, cara. Tomara que tu continue aprovando nossas escolhas aí, gostando das sugestões. E mais que gostando das sugestões, lendo e aprovando, né? Porque nada pior do que ler e depois não gostar do livro e culpar a gente, né? Não, mas aí valeu a experiência. Que cada um tem seu gosto, né? Vamos conversando, cara, e continua ouvindo a gente, comentando. E sabe que o mais legal de tu ler e não gostar tanto de um livro? Que tu não precisa ficar com ele na estante. Tu pode dar de presente pra alguém. Ou deixar num banco de uma praça, de um ônibus, né? Uma coisa assim pra alguém que achar e ler, né? Exatamente. Outro, passando adiante, então, aproveitando o link do passar adiante, outro cara que mandou um e-mail, cara, e esse é um e-mail um pouquinho maior, tá, mas eu vou ler na íntegra, porque é um cara que desde lá do começo, cara, não sei se da época eu gravava sozinho, mas há muitos e muitos anos eu acompanho ele retweetando e divulgando o Livrocast em Twitter, em Facebook, né? O nome dele é Marcone Pacheco, ele tem 33 anos, é de Curitiba, Paraná, e é designer e desenvolvedor front-end. Sabe o que é isso, Marcelo? Não. É o cara que programa, no caso, o layout do site. O designer faz o desenho e ele transforma isso em HTML, CSS. Ah, então tá. Porque ele comentou várias vezes que ele trabalhava ouvindo a gente e tal. Ainda bem que ele não é desenvolvedor back-end, o que requer muito mais lógica e as minhas piadas não iam ajudar muito. Aí ele comenta que ele tinha terminado de ler nessa época, que 2 meses atrás, O Iluminado, e tava iniciando De Volta para o Futuro, da Dark Side, né? Aquele livro. Ele fala: olá, galera do Livrocast. Envio este e-mail pra agradecer pela companhia que vocês me fazem quando estou trabalhando, pois geralmente escuto cast no meu trabalho. Já faz um tempo que conheci o Livrocast e sempre que posso tweeto um programa ou outro de vocês. Gosto de divulgar o que é bom, por isso lhe dou os parabéns pelo programa. Nem sempre tem assuntos do meu interesse, mas mesmo assim não deixo de ouvir o cast. É sempre bom conhecer novos livros, autores e as recomendações que vocês passam. Mais uma vez, muito obrigado. Eu acho, né, que eu posso falar pelo Diego, cara, quem agradece é a gente, né? Tipo, todo apoio, toda a divulgação, toda a companhia, né? Eu ia falar isso, mas tu falou primeiro, né? Então repete aí, cara. Fica à vontade. Não, a gente é que agradece por ter um ouvinte assíduo que compartilha sempre que gosta do episódio. Mesmo não compactuando sempre com as nossas opiniões, acha válido o nosso trabalho e dissemina dentre seus seguidores aí. Cara, o Marconi, eu repito, né? Ele desde sempre, cara, muito tempo ele tuita e compartilha. E tem muita gente que ouve a gente, muita gente assim, mais do que eu consigo lembrar de nomes, né? E bastante download também, tá? Muita gente que é, como o Lucien gosta de falar no Cabuloso Cast lá, que são ouvintes silenciosos, né? Que não se manifestam. Mas o Marconi é um dos que tem outros também que eu identifico pelo nome, que sempre retuitando, sempre comentando e interagindo com a gente. Muito obrigado, cara, é a gente que agradece toda a tua companhia. Pra fechar só, Diego, o terceiro comentário que eu separei aqui pra esse comentário de hoje, a volta dos comentários, né, que fazia tempo que a gente não gravava. Uhum. Bernardino Bravo Mejia Mai. Acho que é assim que se fala. Mejia. M-E-J-I-A. Acho que é isso, né, em espanhol. Ele fala o seguinte, Diego, olha que legal. Oi, gente, meu nome é Bernardino, sou engenheiro de software e moro em Lima, Peru. Atualmente estou estudando português intermediário e gosto muito de tudo que tem a ver com o Brasil. Olha só. Inclusive o e-mail dele é muito bem escrito. Eu lembro que eu estava procurando na internet informação de O Velho e o Mar e descobri vocês praticamente na casualidade. Mas depois de ouvir o primeiro podcast, tenho que dizer que eu adorei e desde aquele dia estou ouvindo e curtindo o Livrocast quase todos os dias. Então acho que ele deve ter ouvido todos já. Vamos torcer, né? Parabéns para vocês pelo excelente trabalho e pela paixão que vocês põem em cada um dos episódios. A evolução desde o início até agora, estou no podcast 32, segundo ele, é impressionante e até as piadas do Diego melhoraram. Nível internacional já. Exatamente, cara, isso que eu ia falar. tá ficando famoso. Daqui a pouco vou ter que traduzir pro inglês minhas piadas, né? Começar a contar jokes. Cada país tem seu tipo de humor, né, cara? Uhum. Legal saber que o Bernardino tá rindo. Que funciona lá também. É, exato. Legal que funciona lá também. Um grande abraço a todos e que continuem os êxitos. Olha só, cara, Bernardino, cara, sempre que tem um e-mail de fora do país, eu fico mais feliz do que nunca, assim, né? Por saber que a gente tá rompendo fronteiras aí. E que eu ia falar que não é o primeiro já que fala que tá estudando português e escuta o podcast, então é bem interessante. Que bacana, cara, que bacana. Não tô desmerecendo e-mails e ouvintes nacionais, pelo amor de Deus. Só que é uma coisa que a gente fica feliz, saber que tá chegando tão longe, sendo entendido e aprovado, né? Que são culturas diferentes, são públicos diferentes, são gostos diferentes, né? Então, Bernardino, continua ouvindo a gente aí, cara. Espero que estejas ouvindo esse episódio agora, ouvindo a resposta aí do teu comentário, do teu e-mail. Bacana, cara, bacana. Acho que voltamos com o pé direito aos comentários. Cara, eu queria fazer um adendo aqui, que não é um comentário, mas eu encontrei por duas vezes nesses últimos 30 dias, mais ou menos, o nosso padrinho, o Lucas Lourival Alves, uma vez no cinema e outro dia no estacionamento do IFSC. Eu tava lá esperando minha esposa, ele apareceu assim, parou o carro do lado assim, ei, lembra de mim? Assim, e as duas vezes que ele veio falar comigo, assim, cara, não lembro, é muita gente pra lembrar, tá ligado? O cara é padrinho, velho. Mas foi um... Do cinema ele tava entrando, então não deu pra conversar muito, mas no segundo vez que a gente se encontrou ali, a gente bateu um papo bem legal. O cara é muito gente boa mesmo, não só pelo fato de apoiar o nosso projeto, mas um cara muito bacana. Cara, o Livrocast cada vez mais deixa de ser uma coisa online e vira real, né? Porque a gente tá conhecendo as pessoas e conversando mais, né? Não só em comentários e resposta no site, mas também por Facebook, também por, enfim, grupos, às vezes por Skype, né? Como foi hoje com o Arifélix, o Genício, o Lucas Dorival, que é aqui de Florianópolis. Esse fim de semana agora teve um evento aqui em Florianópolis, ou passado, enfim, depende de quando esse episódio for ao ar. E eu encontrei também um ouvinte do Livrocast, cara, o Valério, né? Um abraço, Valério, se ouvindo a gente agora aqui, cara, super gente boa também. Não estou falando isso pra dizer que a gente tá ficando conhecido, não. Pra dizer que é muito legal sair do online também, né? Bater papo, conhecer as pessoas, ver os rostos, né? Tipo, tocar... Enfim, rostos, caras. Não tô falando aquele filme do ficou estranho, né? De John Travolta e do Nicolas Cage, mas... A outra face. A outra face. Interagir, né? É muito massa, cara. É muito massa. Eu fico cada vez mais feliz quando isso acontece. Espero que aconteça cada vez mais. É isso aí. Tá ficando bem bacana agora o projeto. E cada vez estimulando mais a gente a continuar o projeto. Cada hora tem uma coisa diferente que empolga, assim, então... Mas então o Diego tá de volta no JPCcast, os comentários estão de volta no JPCcast e o JPCcast de hoje fica por aqui. Tenham todos uma ótima semana, espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Cara, Ari, olha só. Bom, o Diego sabe qual é o tema do episódio, mas a gente não vai te dizer até quando começa a gravação. É julgando pela capa mesmo, né? É, literalmente. Nunca foi feito assim. Hoje será feito assim. Sacanagem. Tá? Você nem pesquisar sobre o autor, que coisa feia. Não, não tem nada de pesquisar sobre o autor. Eu não pesquisei nada sobre, eu só vi a capa. Ah, não, deixa que eu pesquise alguma coisa aqui. Faz tempo que o Diego não grava, né? Como é, ele tem sumido. Não, faz tempo que você não grava mesmo. O JPC Cast faz 2 meses, cara. 3 meses. Não, o JPC. Né? E alguém aí tá reclamando da tua ausência e tal, então tá aí. Quem que é esse cara que tá sentindo falta do Diego, hein? Peraí. Chama ele lá pra participar com a gente aqui. Então, assim, ó, eu vou falar isso ao vivo depois, né? Ao vivo, entre aspas, na gravação, tá? Mas quem escolheu o livro desse episódio foi o Diego. Eu estou com medo. Calma aí, posso adivinhar? Pode, tenta aí. 50 tons de cinza. Não. Agora diz a real, cara. Tu já gravou o episódio, já acabou, tá? Agora aquela perguntinha. Se eu tivesse dito hoje ou ontem que o livro seria esse, tu ia se motivar a gravar? Tranquilo. Sério? Vocês dois iam estar no podcast? Sim, sim. Ah, então, sem problema. No momento ele fala, não, né, cara, vai se fuder, velho. Só, pô, esse livro não, cara, fala sério. Eu sou patrão dessa bagaça aqui também, cara. Olha lá como é que você fala, viu?